se abala, a alma do justo. A sua essência não muda, na mesa sentado eu sei que pode existir um Judas. Cadê o brilho da lua? Sua alma rasgará com lágrimas de crocodilo. O impostor o trairá, o agente secreto do inferno. Pensava que estava escondido, mas é daquele por quem Jesus for traído, tendo tomado um pão. Jesus levantou sua voz e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Tomando também um cálice, rendeu graças a Deus. Este é o sangue da nova aliança, derramado pelos meus. Pedro, tu me negarás antes que o galo cante. Ouvindo essas palavras, Pedro mudou seu semblante. Jamais te negarei, mesmo que todos te entreguem. Jamais cantará o galo, Pedro, antes que tu me negues. Partiram dali para o monte com o implacável sacerdote. Sua alma profundamente está triste até a morte. Ficai, vigiai comigo, dizia aos seus discípulos, polidos pelas palavras nas forças de seus versículos. Olhem pro céu, vejo as trevas, o brilho da luz é fosco. Lá vem o Judas Iscariotes, traído com um beijo no rosto. Por 30 moedas de prata, Satanás vem e seduz aquele a quem eu beijar, este é o Mestre Jesus. Pedro arrancou sua espada molada, mas não sagrada. Cortou a orelha de Malcom, por Cristo foi restaurada. Guarde a sua espada, Pedro, por que estás tão aflito? Aquele quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fugiram os seus discípulos, sem sequer olhar pra trás. Levaram Cristo arrastado pra casa de Caifás. Cuspiam e lhe batiam de longe, Pedro olhava. Ó Cristo que ele bateu, diziam que ele espancava. Pedro nega por 3 vezes e chora amargamente. Cumprido estava o predito ali mesmo na sua frente. O galo canta em protesto, traído, rei do universo. Judas Iscariotes, enforcado, louco e possesso. O inverso de quem é nobre em cravos pontiagudos. Na cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Soldado chora em remorso na cruz, 2 ladrões feridos. Um deles irá ao inferno e o outro ao paraíso. Não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nem ao menos temos a Deus. Estando sob tua sentença, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ferirei ao pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Cravos nas mãos e nos pés e espinhos na testa. Com a lança cravada ao lado, ele foi transpassado. Com a coroa de espinho, meu rei foi coroado. Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste em meio a este vexame? Se cumpriu a profecia, tudo está consumado. Mas ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. Pedro está perdoado e guarda as ovelhas dele. Jesus Cristo está vivo, hoje mesmo eu falei com ele.